Quantas vezes você fez as malas, a coragem não passou da sala. O eu sofreu, se arrependeu, percebeu que o amor da sua vida ainda era eu. E só pra te lembrar, o que eu te dei outro não vai te dar. Só se eu num total de 100%. E só pra te lembrar, nunca houve fingimento. Se você sair da minha vida, eu me mudo pra sua e a gente continua. Se você sair da minha vida, eu me mudo pra sua e a gente continua. No mesmo endereço, na mesma casa, na mesma rua. Xuxa Gaiteiro. E só pra te lembrar, o que eu te dei outro não vai te dar. Só se eu num total de 100%. E só pra te lembrar, nunca houve fingimento. Se você sair da minha vida, eu me mudo pra sua e a gente continua. Se você sair da minha vida, eu me mudo. Continua na mesma casa, na mesma rua. Que hora, amor! Isso é Zé Neto e Cristiano, é a Cuxa.